Bem-vindos ao Orioncast 16. Esse Orioncast, como todos os 15 anteriores deles, é muito especial, pois hoje temos dois temas muito importantes, interessantes e de uma ajuda pública muito importante, né? Que o nosso tema principal são personagens marcantes em videogame. Então, são personagens que por algum motivo, por relação à história ou personalidade, qualquer coisa assim, a gente acha aquele personagem muito legal, marcante em algum sentido. E vamos falar o nosso serviço público, que é o que estamos jogando. Eu gostei bastante que quando a gente fez os piores jogos, a gente comentou do Tio Human, e teve um usuário que eu esqueci quem foi esse usuário, que estava querendo comprar o Tio Human, mas resolveu não comprar depois dos nossos comentários, e eu fiquei muito feliz da gente ter salvado e ter feito o papel do Pedro e avisado ao Pino que era uma cilada, e ele resolveu não jogar esse jogo horrível. Salvamos uma alma dessa bomba, hein? Salvamos uma alma, valeu a pena. Tudo vale a pena quando conseguimos salvar um dos nossos usuários. Um dos nossos usuários, não, dos nossos ouvintes. Então, o que estamos jogando também faz esse papel para a sociedade gamer, né? Então, vamos falar do que estamos jogando. Estamos jogando bastante coisa, tem muita novidade aí que a gente está jogando, e eu acho que vai ser bem legal também. Hoje estamos com o Mr. Hyde. Nossa, vocês acharam que eu ia falar Mr. Bubbles, né? Estamos falando com o Hyde, com o Ryu e com o detetive atrapalhado Pascoal. E vamos começar já para o nosso tema principal, que são os personagens marcantes. E eu acho que... Eu não quero ser tão clichê, então eu não vou começar com o meu personagem mais clichê. Eu vou começar com o meu menos clichê. Porque aí depois eu tenho dois que a gente já falou tanto desses jogos. É incrível. Toda semana a gente tem que colocar em algum sentido, em alguma coisa, algum aspecto de dois jogos que a gente sempre fala aqui, né? Que depois vocês vão entender, vocês vão saber quais jogos que eu tô falando. Mas o meu menos clichê de todos que eu tenho é o Henry Eden, que é o presidente da Wasteland no Fallout 3. E Fallout 3 já é um pouquinho clichê, porque a gente sempre fala dele aqui. Mas esse personagem é legal, porque é assim, você sai da Vault lá e você vai pro mundo e tal, pra ir atrás do seu pai. Tem na Wasteland, né, no mundo lá em Washington, que tá tudo destruído, tem tipo uns rádios que eles ficam voando, assim, e esses rádios, eles soltam uma transmissão de um cara falando, chamado John Henry Eden, e ele fala que ele é o presidente eleito dos Estados Unidos, que é para todo mundo não ficar preocupado, que eles vão chegar em breve para salvar todo mundo e tal, né? E é uma coisa que você escuta o jogo inteiro, você escuta esse John Henry Eden, e ele tá sempre falando, ele fala dos tempos que ele era criança e ele brincava com o cachorro dele na rua, e os Estados Unidos era maravilhoso, a melhor potência do mundo. Isso lembrando que a guerra foi tipo mais de 200 anos atrás, né? Então, como que ele ainda pode estar vivo e se lembrar de quando ele era criança, brincando com o cachorro dele numa ruazinha tipicamente americana, é meio bizarro, né? Mas depois, quando você conhece o John Henry Eden, você entende o porquê disso, né? E isso é o que faz dele mais interessante. Vocês acham que eu devo spoilar ou não? Porque não é um spoiler muito grande também. É um spoiler mais ou menos. Beleza, spoiler aí. Só avisa, né? Dá uma avisada. Então, assim, ó, estou prestes a spoilar. Daqui a dois minutos, quem não quiser ser spoilado de quem é John Henry Eden, pode voltar. Então, pode tirar o headset agora. Beleza. O John Henry Eden, quando você chega nele, ele é uma máquina. Ele não é uma pessoa humana, ele é uma máquina que foi programada com todas as personalidades dos melhores presidentes, e ela foi programada para continuar o governo americano. Então, olha, John Henry Eden não é um humano, é uma máquina. Ele é o Google. Ele é o Google, cara. Pode crer, mano. Ele é o Google, cara. Então, ele é o Google. Então, tipo... E ele comanda tudo. Ele comanda... Tem um lugar que ele vai lá, que é o Raven Rock, que é o nome, que ele comanda tudo lá, tipo, ele vê tudo, é tipo um Big Brother, assim, e E você chega lá e, assim, tem uma maneira de desligar ele que você pega um código antes de você chegar nele, num armário, assim, que tem antes de você chegar nele, você pega o código de destruição dele, de desativação, né? Aí é engraçado que, tipo, ele fala. Aí, se você estiver escolhendo o cartãozinho, você fala pra ele assim: ah, eu vou te desligar, eu tenho o código e tal. Aí ele fala assim: que me desligar, se liga, você tá blefando, você é mó besta. Aí você fala o código. Aí, tipo, ele fica em silêncio, assim, tipo, fudeu, né? Achei que ele ia puxar a tomada, tá ligado? Tipo. Tô bem. Então é muito legal, cara, assim, nossa, foi bem impressionante quando eu descobri que era um robô, foi bem legal e ele é assim, e só de escutar ele o tempo todo, durante o jogo inteiro, todas as mensagens dele e tal, e você querendo saber quem é esse maldito John de Henry Eden, né, é legal quando você chega e ele é um robô, então foi um personagem muito legal que eles criaram, agora pode voltar aí, galera, que tiver... Que tiver desligado. É meio difícil avisar, né? Agora cara no podcast. Né? Então, beleza. Pronto, acabou o meu spoiler. Talvez vocês não lembrassem. É um personagem que é um dos mais fantásticos assim, que já me cativou no videogame. No Call of Duty World at War. Que foi o Reznov. Reznov é um soldado, um sargento russo. Do esquadrão da Rússia, que ajuda você nas missões, assim. E ele... O mais legal do Reznov é que ele te ajuda muito mesmo, assim. Tem aquelas cenas... Tem uma cena, por exemplo, que você tá acordando no meio de um monte de cadáveres e tem alguns soldados alemães, assim, passando perto e você tem que fingir que tá morto. Aí quando você começa a rastejar, tem um carinha, assim, fazendo um sinal pra você, falando, ó, vamos se esconder, vamos sair de baixo aqui, não sei o que, pá. Aí você e o Reznov, você vai seguindo o Reznov. E ele vai, vocês entram numa casa, começa a pegar fogo a casa que os soldados alemães começam a jogar com lança-chamas, assim, pra ver se matava vocês lá e tal. Aí tem uma cena muito legal, que como jogar em primeira pessoa, você tá correndo, aí cai uma pilastra pegando fogo em você. E aí você segura com a mão e queima sua mão. Aí, do nada, o Reznov já tava lá na frente, ele volta, ele ergue com a mão dele, assim, você vê torrando a mão dele e joga a pilastra pro lado. Aí ele fala uma frase marcante daquele jogo: "Take my hand, my friend", com um sotaque meio russo. Nossa. Mano, esse cara é muito figura. E ele é legal, que ele era um sargento, mas ele é muito sem noção. Ele ia pra guerra gritando, tá ligado? Dando tiro nos caras e dando risada. Quem faz a voz dele é o... Aquele ator que faz o Comissário Gordon no filme do Batman, como é o nome dele? Gary Oldman. Quem dubla ele é o Gary Oldman no jogo. Ah, cara, que legal. Se eu não me engano, o Gary Oldman, ele é russo, ele pelo menos fala russo, né? Porque eu já vi ele no filme da Força Aérea 1 falando russo também. Ah, não sei, eu sei que ele é um ótimo ator, né? É um excelente ator. Indiscutível. E no papel como dublador, ele foi fantástico também, porque o Reznov, ele vira um personagem, assim, tão carismático, tem até umas partes, assim, na final do jogo mesmo, é ele que salva você quando você vai plantar a bandeira da Rússia, assim, no alto daquele palácio alemão lá. E aí tem uma parte que você também, de novo, vai quase morrer, ele chega, salva você, mata o maluco, e começa a gritar lá, não sei o quê, viva a Rússia, viva a liberdade, não sei o quê. E, meu, é um personagem muito marcante. Quem jogou World at War sabe do que eu tô falando. É muito marcante mesmo, assim, bem legal. Mas ele não é nota 10, né? Porque ele é o Reznov. Nossa! Eu posso usar o slogan da Uninove, né? Uninove é 10 e Reznov é 10, porque o cara é foda. Então a minha homenagem vai pro protagonista da minha série de jogos preferidos ali, que é o Solid Snake do Metal Gear. Pode crer. Esse cara é marcante, assim, porque ele não é tipo no filme americano, assim, ele não é tipo o Rambo, não é tipo o Schwarzenegger lá, que chegam lá e não sabem o que estão fazendo e matam todo mundo. O Snake, ele tem a consciência do que, por que ele tá lutando, né, quem que tá mandando e quais as consequências que vão ter. Já que o Kojima sempre trabalha muito a parte emocional, né, dos personagens durante o enredo do jogo. Né? Aliás, né, citando só o Snake, mas o Kojima, principalmente para fazer personagem marcante, seja do lado bem ou do lado do mal, ele é fantástico, né? Você acaba simpatizando com a maioria dos personagens que ele cria. E o Snake não teve aquela vida fácil, vamos dizer, né? Ele começou como um soldado recém formado, vamos dizer assim, nessa primeira missão ele já teve que destruir um Metal Gear, depois ele voltou algum tempo depois para lutar contra o seu maior companheiro, que era o Gray Fox, né, até desaparecer no Alasca e aí ser encontrado mais uma vez para mais uma missão. É, daquelas mais suicidas, né, em deter o Liquid Snake, que é outro personagem, assim, marcante, né. E até que depois ele teve aquela reviravolta na vida dele, que foi os genes lá nele, que acabaram traindo ele. Ele teve um envelhecimento acelerado, né, por causa de ser um clone, na verdade, do Snake original, né. Então spoiler, é um cara... Spoiler. Não, spoiler, mas já faz tempo já. Putz, spoiler. Mais 10 anos. Não, mas, né? Não, mas isso aí todo mundo já sabe. Até eu que não joguei muito, sei que ele era um clone e pá. Não, mas uma coisa que eu acho legal no Snake é que ele tem, principalmente nessa versão do jogo que ele tava mais velho, é legal ver isso daí, porque é difícil você ver um protagonista de jogo ou de qualquer outra coisa com mais idade, assim, né? Fica muito fizeram legal, o vê. Terry, né, no Garou, só que não deu muito certo, né? O Solid Snake é legal também, porque ele, acho que foi um dos primeiros personagens, assim, que usou com eficácia, não que nem o Ryu falou, não só sair matando a galera. Então ele tem mais essa finese, mais esse negócio de espionagem e tal, o que trouxe um outro tipo de gameplay, né? Antes era só, tipo, sair matando, esse era o maior objetivo e tal, sair dando porrada e matando. Aí, trazer esse elemento é legal. E, tipo, a personalidade dele e a história que eles escreveram pro personagem Solid Snake, eu achei legal também. Então, eu não gosto muito do jogo e tal, mas a história do personagem em si é muito legal. É complexo, às vezes, eles dão uma viajada, mas eu acho muito legal também. Então, um personagem que me marcou muito foi o Alucard, do Castlevania Symphony of the Night, né? Twilight. Crepúsculo? Não. Ele é o matador de Edwards. Não, esse é um vampiro de verdade, não é esses vampiros toscos de purpurina. Vampiro que, macho. É, um vampiro macho, não é um vampiro que brilha. Vampiro emo, né? Brilha no sol, né? Que coisa tosca brilha aquilo. No sol. Então, ele é. Falando um pouco do personagem, né? Ele é o filho do Drácula, né? Até o nome Alucard é Drácula ao contrário. Não sei se alguém se ligou nisso, mas enfim, é meio óbvio, né? E. Caralho, mano, Alucard é Drácula ao contrário. Você não sabia disso? Nunca soube disso na minha vida, mano. O nome do meu filho vai ser Alucard. Nossa. Então, ele... Acho legal assim, que ele começa todo poderoso, né? Você consegue subir qualquer coisa no começo. Aí chega a morte lá, aquela desgraçada. Aí tira tudo que você tem. Tira os poderes dele, tira as armas, né? Aí você tem que ir conseguindo tudo de volta durante o jogo, né? Aí você... Sei lá, pega uma afeição com o personagem com isso, né? Essa jornada de passar o castelo inteiro e depois passar o castelo todo de ponta cabeça, conseguindo tudo, todos os itens e enfrentar o Drácula no final, né? Resolver problemas de família. Não, mas, vampiro eu acho que hoje em dia é difícil ter uma história legal, assim. Eu acho que as melhores histórias são as histórias que você consegue se identificar. Então, tipo, esse tipo de conflito com parente, essas coisas eu acho legal fazer pra personagem, né? Porque você consegue se identificar mais, por mais sobrenatural que o personagem seja, né? Então, no caso do Alucard, ele luta contra a própria raça dele, né? Exatamente. É um vampiro lá do mal, né, teoricamente, e luta contra o Drácula. Mas nesse caso em específico, que eu acho mais interessante do Alucard, é porque toda a série do Castlevania foi toda baseada nos Belmont vencendo os vampiros, né? E essa foi a primeira vez na série, pelo que eu sei, pelo menos, que na verdade o próprio vampiro ia se voltar contra a raça dele. Eu achei que dentro do contexto Castlevania ficou muito bem bolado, assim, o roteiro, né? Ficou muito legal. Eu não joguei, não sou tão fã da série Castlevania, mas essa parte da história eu achei muito legal, muito bem sacado. Eu joguei praticamente todos e eu considero até hoje o Symphony of the Night o melhor. Só que ele apareceu também no Castlevania 3, se não me engano. Ajudava o Simon Belmont. Só que ele era bem diferente, né? Não era. Não tinha aquele visual. Não era jogável, acho também, né? Não. E aí, não, beleza. Aí O meu outro é, também é um que não é muito clichê assim, faz tempo que eu não falo desse jogo, mas essa personagem eu achei muito legal, é, emocionalmente falando, que foi a irmã do seu personagem principal no Fable 2. Alguém aqui jogou Fable 2? Eu. É, sabe a irmã, que eu esqueci o nome dela? Sei, eu não lembro o nome dela também. É, eu esqueci o nome dela. É, assim, no começo do jogo, do Fable 2, você é tipo um órfão, né? Você e a sua irmã, e vocês moram nas ruas de Bowerstone, lá que é a cidade principal, e ela, tipo, tá sempre com você, te ajuda, ela te chama de Sparrow, que é tipo passarinho, né? É, esse nome de família, essas coisas, né? E ela fica te chamando de Sparrow toda hora, e é legal quando ela tá com você e tal. É, só que acontece um negócio que você não fica mais com ela, né? Você se separa dela, ela morre e tal. É, e aí, beleza, aí você passa toda. E é meio que a sua motivação de vingança, né? Tipo, você vingar sua irmã e tal. Só que tem uma parte do jogo, mais pro fim, que você reencontra ela e vocês estão crianças de novo numa fazenda, né? E ela fica brincando com você, tipo, ah, vamos fazer tal coisa, aí ela te leva pra fazer tal coisa na fazenda e arrumar não sei o que lá, e tipo, e tá de dia, um dia bonito, e ela tá sempre falando com você, falando, obrigado, Sparrow. Então, e assim, eu acho que a esse ponto do jogo, que tá mais pro fim, já aconteceu várias coisas assim, você se vê em um lugar que você tem tudo que você precisa. Tipo, tem a sua irmã tá lá brincando com você, você tá num lugar legal, fazendo coisas legais e tal. E aí, tipo, chega a noite, e aí a noite é mais perigosa, é mais escura, tem uns negócios que você tem que fazer. E se você fizer, se você sair desse local à noite, você continua a história. Tipo, aí você continua lutando e tal, né? Se você ficar lá durante a noite, o dia recomeça, do mesmo jeito. Você brincando com a sua irmã e tal. E, cara, foi uma das primeiras vezes que eu pensei assim, cara, eu não preciso necessariamente mais continuar. Se o final for esse, eu aqui com a minha irmã fazendo esses negócios legais, acabou, entendeu? Pra mim foi um jogo que teve um final legal, né? E eu achei que foi muito legal o jeito que eles fizeram isso, da sua irmã ser uma personagem legal bastante, tipo, se conectar com você emocionalmente o bastante pra você chegar nesse ponto, entendeu? É claro que eu continuei a história, né, pra poder terminar o jogo, mesmo com o fim que ele tem e tal, mas isso até influenciou o fim, né, que você tem que escolher entre três fins, e um dos fins tinha a possibilidade de você ter a sua irmã de volta, e eu escolhi esse fim por causa disso, entendeu? Então até foi a minha identificação com o personagem dessa menina que fez eu ter uma dessas escolhas importantes do jogo, e são poucas vezes que isso acontece, então eu gostei muito dessa personagem. Os caras da Lionhead escreveram ela muito bem, e eu espero que eles façam mais isso, né, porque são poucos personagens memoráveis que você tem em jogo do Fable, apesar do jogo ser bem legal, personagens memoráveis são muito difíceis de aparecer, mas dessa vez eles acertaram bem. Aí eu não sei, o que você achou, Hyde, dela? Ah, é um personagem legal, sim, eu acho que no Fable 2 ela é a mais marcante. Mesmo com aqueles outros personagens que aparecem no final, eu também acho alguns deles legais, né? Só que ela é a mais marcante. Ela é a mais marcante, ela é muito legal. Ela é melhor que você tem que ir atrás de três personagens lá. Esses três personagens não conseguem chegar aos pés da sua irmã. Sabe, o outro que eu acho marcante também é o cachorro, né? Ah, o cachorro. É verdade. É, pode-se até falar do cachorro. Porque, meu, ele tá sempre lá pra você, né? Toma porrada, toma tiro, mas ele nunca larga seu lado, nunca larga seu lado, é muito legal também. E tem a história de como você consegue ele, né? Uhum. Que ele tava sendo maltratado por um menino lá, aí você salva ele quando você é criança e ele continua com você pro resto da vida. Então é bem legal, é verdade. O cachorro eu diria que é um dos personagens memoráveis também. Ainda bem que eles vão manter essa ideia do cachorro no Fable 3, né? Ah, legal. Ele ainda vai existir, então é muito legal mesmo. Bom, assim, tem vários, né, que a gente poderia lembrar. Um que, assim, eu não sou tão fã, mas eu tô tentando lembrar dos personagens que realmente marcaram sua presença no mundo do videogame, mesmo que talvez eu não goste tanto, né? E um deles é a Lara Croft, né? Tomb Raider, que eu particularmente até acho legal, talvez eu não, não seja tão memorável, mas ela, assim, das representantes femininas, ela é uma das que mais marcou, né, o videogame e tal, até pelo apelo erótico no começo, mas depois ela se fortaleceu bastante como jogo em si, né, teve... Não tem tanta coisa pra falar sobre ela, assim, de ser muito marcante e tal. Eu só tô lembrando mesmo, assim, mas porque realmente foi um personagem marcante, tem muita gente que é fã. Ela é marcante, sim, com certeza. Sim, eu não sei, eu acho que de personagem feminina, a mais marcante de todas feminina é a Samus, né? Não tem jeito. Ah, é, Samus marca muito. Mas Samus ela. É a mais marcante. Acho que a Lara Croft é mais, hein? Em termos femininos, eu acho que a Lara Croft é mais porque chama mais o apelo pro lado. De ser mulher mesmo, né? A Samus, ela. Mas a Samus é interessante porque a Samus tem uma história muito maior também, né? Que a Lara Croft, por exemplo. Aproveitando, já que não tem tanto pra falar da Lara Croft, eu vou falar da Samus agora. É. Tipo, a Samus, ela começou no NES. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse fato é que você joga o jogo todo, assim, sei lá, né? Pra mim não deu essa impressão. Eu também, na época, não entendia bulhufas de inglês, então de repente até falava alguma coisa. Mas não, pra não mim, fala, você só descobre no fim. Então, aí você. Ah, tá vendo? Já tá se ligando. Tipo, você joga o jogo todo achando que você é um robô, qualquer coisa assim, né? Com aquela armadura e tal. No final, você descobre quem tava dentro daquela armadura, salvando o mundo, matando os Metroids lá. É uma mulher, né, velho? E foi a primeira protagonista mulher da história do videogame, foi a Samus. Foi a Samus. Olha, não teve nenhuma mulher antes. Olha que foda. E o que eu acho muito legal também na Samus é o decorrer da história. Tem várias coisas muito características, assim. Aquela... Tem a história no... É até um spoiler, mas como os jogos já tem mais de 20 anos, não pega nada a contar. Que você... No Metroid do Game Boy, você salva um Metroid no final, assim. Era engraçado que tem essa coisa, né? Ela é uma caçadora de Metroids e no final você salva um. E aí, beleza, aquele Metroid vira seu amigo e tal, termina o jogo, firmeza. Na final do Super Metroid, no Super Nintendo, que foi eleito um dos melhores jogos do Super Nintendo, quando você tá na final, que você tá enfrentando a Mother Brain, que é o maior boss do jogo e tal, você vai lutando e tal, e é muito difícil, ninguém consegue vencer, até porque é feito pra você não vencer mesmo. E aí, quando sua vida chega no zero, e você tá pra morrer, aquele Metroid pequenininho que você salvou no Game Boy... Pra quem fez final, né, no jogo do Game Boy, ele volta já num tamanho mais avançado, tal, da forma de Metroid, e ele te envolve, protege a Samus, ele dá um super poder pra Samus e enche a vida toda dela e morre pra salvar a Samus, assim. Isso ficou uma das cenas mais marcantes, assim, que eu particularmente já presenciei em videogame, e é muito legal isso daí, é um personagem marcante pra caramba. Pra quem jogou Metroid Prime 1, 2 e 3, sabe que o jogo tem uma densidade muito legal. É que assim, você não vê tanto nos jogos da Nintendo em especial, assim, você não consegue ouvir muito do personagem, né? Porque meio que você constrói o personagem à medida que você vai jogando, mas a Samus é realmente uma das mulheres, é uma das mais marcantes, sim. Embora a Lara Croft tenha mais personalidade, né? Assim, você enxerga muito mais a personalidade dela nos jogos do Tomb Raider do que nos do Metroid, né? Mas isso irá mudar em breve, porque o novo, Metroid, né? O Other M, eles vão focar na história da Samus e ela vai ter muito diálogo. É, já que estamos falando das representantes femininas, eu separei aqui a Regina do Dino Crisis 1 e 2. Que é uma personagem que pra mim marcou bastante pelo jeitão dela em lidar com as situações lá daquela invasão de dinossauros lá naquelas bases lá, né, de tecnologias lá. Então tem, por exemplo, tem uma frase lá quando tem outro personagem lá que é o Rick, que sempre fica fazendo piadinhas e ele não acredita muito que tem dinossauros na época atual, e daí ela volta lá depois de escapar de alguns dinossauros, ela acaba chegando e fala assim pro cara: isso não é uma piada, seu idiota, nós somos atacados por um enorme lagarto. Nada, só aí já dá pra ver a ideia da personalidade dela. E ela tava lá pra fazer o serviço e acabou entrando no meio daquela roubada lá e ela não quer nem saber, ela quer terminar o serviço e se mandar. Não sei se vocês legal. Lembram dela. Não lembro, mas parece ser uma personalidade forte, né? Agora que você falou, esse jogo Dino Crisis, eu lembro que fez bastante sucesso na época do PlayStation 1, se eu não me engano. Ele era tipo um Resident Evil, só que com dinossauros. Com dinossauros no lugar dos zumbis, isso aí. É interessante. Aí, né, se eu bem me lembro, assim, depois tentaram lançar uma versão pro Play 2, né, e não, acho que parou por aí também. Saiu Dino Crisis 3 pra Xbox. O Xbox 360, não me lembro, mas daí eles fizeram futurístico, daí os dinossauros estavam no espaço, dentro de uma nave lá, aí viajaram, hein? Não tinha nem os personagens dos primeiros, assim, mas os dois primeiros Dino Crisis do Play 1, eles são excelentes. Tanto que no primeiro, principalmente, nem o teu objetivo nem é usar arma de fogo, né, pra matar, como era com os zumbis no Resident Evil, né? Você misturava determinados... químicas lá pra fazer dardos que colocava os dinossauros pra dormir, né? De acordo com a intensidade da mistura, assim, eles ficavam mais tempo ou menos dormindo e tal. Então, te davam diferente. Em vez de só você passar fogo em tudo, você tinha que usar também essa questão de misturar pra tentar fugir dos dinossauros. É legal. Próximo personagem que eu vou falar é o personagem, assim, que eu não consigo pensar em alguém mais marcante que ele, né? O jogo que ele aparece é muito bom, mas se não fosse por esse personagem, provavelmente eu não tinha jogado esse jogo até o fim. Que é o Max Payne. Pode crer. Então, é um cara que tem uma personalidade muito, muito, muito forte. Ele tem senso de humor, né? Ele é um policial que, quando ele chega na casa dele, a família dele é assassinada. Aí ele, pra se vingar, vai atrás lá da máfia, né? Só que acontece uma coisa lá no jogo... E a polícia também fica atrás dele. E aí ele tem a máfia e a polícia contra ele, né? E apesar de estar tudo numa merda, tudo terrível, ele mantém o senso de humor, sarcasmo. É muito genial os diálogos dele. Muito legal mesmo. E pra quem, alguns assim que jogaram em PC tiveram a oportunidade de jogar o jogo na versão em português, porque esse jogo tem uma versão toda dublada em português. E é uma versão tão bem adaptada, eu já falei isso várias vezes aqui nos podcasts, já devo ter comentado mais, que eles traduziram inclusive até coisas dentro do jogo, assim, por exemplo, cartazes na parede são traduzidos, assim, coisas assim, fantásticas mesmo. E é um dos jogos que eu mais gosto até hoje, assim, Max Payne, e eu adorava as frases dele. Tem frases tipo, a cidade estava fria como o coração do diabo, ou então aquelas frases, apaguem meu fogo com gasolina, tipo, tem umas frases assim geniais, assim, foi muito bem adaptado também pro português e é muito legal mesmo, um personagem extremamente marcante dos que mais me marcaram, assim. Não sei se é porque também eu joguei o jogo em português, mas o personagem é muito bom mesmo. O dublador dele em português, o cara é muito bom, né? É sensacional. Muito bom, ficou muito legal mesmo. Ah, legal. O que eu lembro muito do Max Payne é que ele é um personagem muito torturado psicologicamente por tudo que aconteceu com a família e tal. Então, e ele sempre com aquele casaco marrom... então assim, eu sempre imaginei ele aqueles cara que anda à noite com a mão no bolso, aquele chapéuzinho de cabeça baixa, né, tipo, o mundo tá caindo em cima de mim, sabe, ele é bem assim. Mas então ele é bem sarcástico também, né? Ele é bem sarcástico e tem um senso de humor. O que eu acho uma pena é que o segundo jogo é muito ruim. O primeiro é sensacional, mas o segundo não é legal. Vamos ver o terceiro o que acontece, né? Esse fio da meada, né? É uma frase também que eu lembrei agora, que é muito legal, que ele falava, o Max Payne, sabe os dizeres do Max Payne, a sorte sempre vem com uma etiqueta de preço. Esse era muito bom. Bem louco. bem louco mesmo. Beleza, então, o meu próximo é um dos meus clichês. Eu tenho dois clichêsão aí, que todo mundo que ouve o Ironcast há um tempo considerável provavelmente sabe dois jogos que eu vou falar com certeza. E o primeiro deles é o protagonista do Shadow of the Colossus, que é o Wander, né? Sei lá o nome dele. E ele é marcante pra mim não por nada do que ele faz, mas pela falta de informação da história dele e das motivações dele. Porque assim, pensa, se coloca no lugar dele, ele tá entrando num mundo assim, cheio de inimigos gigantescos, e ele tá... Ele mata todos esses animais, esses inimigos, porque uma entidade falou pra ele do nada, assim. Mas mas você não sabe quem é aquela mulher, se é namorada, mulher, esposa, irmã, mãe, sei lá, que você acha que é dele. Então, assim, você não sabe qual que é a motivação e por que você tá fazendo tanta coisa por aquela pessoa, por aquela mulher. Mas, né? mas sabe o que eu acho muito legal nesse personagem, que também é um dos que são os meus favoritos, assim? E essa parte de ser bem introspectivo, né? Essa história do Shadow of the Colossus. É legal que vira meio que uma coisa que você pode aplicar na sua vida, porque ali... Aquela mulher, ela representa seu objetivo, né? Aquilo pelo qual você está lutando. E os colossos, eles representam os obstáculos que você tem na sua vida. E isso é muito legal, porque você não sabe a história dele, mas você sabe que ele tem uma história, como você também tem uma história. E não importa pelo que você está lutando, o que importa é você lutar, assim. E isso que é muito legal, assim, no jogo. Você saber que você luta por algo. Então, e o que eu acho muito legal também nesse personagem em si... É a falta de experiência dele. Porque, em geral, nos jogos, o cara que é o guerreiro e tal, ele é aquele cara fodão que já dá aqueles saltos mortais, twist carpado, tá ligado? Já corta, já cai cortando o cara no meio, pá. Parkour. Né, o cara lança uma espada, já mira no olho do cara, já acerta. Nesse nível, assim. O que eu acho legal nesse personagem é que ele é desengonçado. Ele é como se ele fosse um cara inexperiente mesmo, entrando num mundo... Todo, que nem você falou, né? Cheio de colossos e tal. E quando ele tenta escalar os colossos, ele vai tropeçando, ele cai, ele fica apavorado. É um negócio assim. E quando você pula, ele cai e ele tropeça pra frente, cai, rola. Ele é muito desengonçado, né? É engraçado. Mas essa é uma das melhores características, eu concordo. Porque ele é um personagem extremamente humano. Ele é um personagem que ele tem as dificuldades dele, ele tem os objetivos. E ele também... E, o que mostra que eu acho sei lá, talvez até a moral da história, é que apesar dele ter essas dificuldades e dos obstáculos dele serem enormes, ele continua, né, velho? Ele não desiste, ele vai em frente, ele enfrenta, por maior que fosse o colosso, ele escala e mostra que mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo inexperiente, você pode derrubar qualquer colosso. Pra mim, é uma das melhores morais de história, assim. E o que é legal é que ele é tão introspectivo quanto, por exemplo, alguns livros e tal. Porque você pode só jogar e passar batido toda essa questão psicológica e tal. Ou você pode analisar aquele contexto daquele jogo e ver o quanto é artístico e quanto você pode tomar aquelas lições pra sua vida. É muito interessante Shadow of the Colossus. A gente já pagou muito pau pra ele aqui nesse podcast. Mas é por um motivo, né? Não, com certeza, com certeza. Muito bom Shadow of the Colossus. Um dia a gente vai fazer um cast só sobre Shadow of the Colossus, né? Ah, com certeza. Acho que se juntar tudo que a gente já falou, já faz um cast. Palavras sábias do Pascoal. Não vou mais te chamar de Pascoal Detetive Atrapalhado. Sim, Pascoal o Filósofo. Pascoal o Eremita, né? Pascoal o Eremita. O Pensador. Fala outro aí, Rio. Eu vou colocar aqui na listinha o Zero da série Rockman X, né? Pode crer, velho. Esse pra mim é muito marcante pela personalidade dele, pelo jeito dele e pelo mistério que cerca a história dele, né? A origem dele. O jogo já deu algumas pistas assim de que foi o Willy, quem foi o Dr. Willy lá, que foi o criador dele e tudo, mas não fica bem claro, né? E principalmente no Rockman X4, né? Que tem umas animações durante o decorrer do jogo, né? Tem uma lá que é sensacional quando ele enfrenta o Sigma, né? E a gente sabe o quanto é difícil vencer o Sigma nesses jogos do Rockman X. E ele põe debaixo do braço o Sigma lá numa das coisas assim mais legais que eu já vi no mundo dos games, assim, num jogo, aquela animação do Zero contra o Sigma. Sabe o que eu acho legal? O vozeirão que ele tem, assim, a versão do dublador japonês dele, assim, tem uma voz encorpada que dá uma característica bem marcante pra ele, assim. Ele é, pelo mistério que cerca ele, assim, né, um dos caras, dos personagens que mais me marcou mesmo nos videogames. O que eu acho legal, assim, no Zero, é que ele acabou ficando um personagem tão popular quanto o próprio Mega Man, né? Ou talvez até mais, assim, tem gente que até gosta mais do Zero. E saiu depois até jogos que, se eu não me engano, é só dele, assim, né? E assim, é muito legal ver essas séries que tem um personagem principal, mas tem outros tão bons quanto o personagem principal, assim. E é muito legal. Eu também gosto pra caramba do Zero, assim, acho bem legal. o que eu vou falar agora, eu acho que vocês não conhecem, provavelmente, né? Mas é um que me marcou bastante. E eu acho que quem joga aquele jogo é praticamente impossível não se identificar com esse personagem, que é o Tim do Braid. Então, a história do Braid é o Tim atrás da princesa, né? Que não necessariamente é uma princesa, depende da interpretação que você tem. E o jogo, ele é tão... A história é tão complexa e tão aberta a interpretações, né? Que você consegue colocar praticamente qualquer coisa dentro da história dele. Então, você se identifica muito com o personagem. É um personagem que eu gosto muito mesmo. É muito legal esse... O Braid, que nem o Hyde falou, realmente é aberto para qualquer interpretação, assim. Ele pode ser uma filosofia sobre qualquer assunto da vida, assim, seja problemas financeiros, problemas amorosos, ou qualquer problemas mundiais, tipo, qualquer coisa mesmo. E é muito interessante. E é legal que o Tim, ele é como alguns personagens, assim, que ele abre uma vazão pra você pôr a sua personalidade no personagem, né? Porque ele em si, ele não fala nada, né? Ele não faz nada, assim, que demonstra a personalidade dele. Mas a história em volta dele e algumas coisas que são contadas faz com que você entre no personagem, né? Fala, não, o personagem é a minha representação naquela história, assim, que também parece um pouco com a minha vida. É bem interessante mesmo. A única coisa, assim, que mostra do Tim é que ele é um obcecado, né? Ele é saudosista lá com a época que ele passou junto com a princesa. Ele é um obcecado em conseguir... se aproximar, né, da princesa de novo. E é bem legal. E o final surpreendente. Quem quiser fechar aí... A gente vai fazer um cast de Braid também. Muito legal. Eu vou jogar... Eu adoro jogos com histórias impressionantes, assim. Todo mundo fala desse Braid. Eu preciso jogar mesmo. Essa é a história mais impressionante que eu já joguei. Eu acho que supera o BioShock. Não fala, olha, você falou, você fez a heresia de falar que um jogo tem melhor história do que o BioShock. Seu herético. Não, não, não. E pegando o link do BioShock, o meu segundo clichê, que todo mundo já sabia que eu ia falar, todo mundo que já ouviu no mínimo um podcast antes desse, já sabia que eu ia falar do BioShock, já sabia que eu ia falar que o meu personagem preferido ever de qualquer outro jogo é o nosso grande amigo, empresário, pensador, filósofo e ditador cruel, Andrew Ryan. Que ele é ele é o dono de Rapture, foi ele que criou Rapture, e a história desse personagem, ela é impressionante em si, assim, né? Que assim, a gente vai fazer um podcast só sobre BioShock, e essa história é uma história que eu vou contar lá também, mas eu vou contar rapidinho aqui, só pra vocês terem uma ideia do porquê que ele é tão marcante. E toda essa história, ela tá contida dentro do jogo. Né? Então, assim, você vai montando as peças dos audio diaries que você vai pegando, você consegue montar essa história. Que ele participou da Revolução Bolchevique de 1917, né? Na Rússia. Quando a Revolução matou a monarquia e tal, né? Aqueles imperadores lá, aquela história toda. E ele viveu durante esse momento bolchevique na Rússia, né, o Andrew Ryan, e ele não gostou do que ele viu, de todo mundo querendo tudo pra si, aquela coisa de divisão, comunismo, e ele não gostou daquilo. Então ele fugiu para os Estados Unidos, né, ele foi para os Estados Unidos porque ele achou que lá ele conseguiria fazer a iniciativa privada e conseguir crescer pelo esforço do próprio suor dele, né? Que, aliás, esse esforço do próprio suor faz parte do discurso inicial quando você entra em Rapture, né? Que foi ele que criou. Então, só quando ele foi para lá, ele foi durante o New Deal do Franklin Roosevelt, que foi aquele presidente mais liberal, né, que os Estados Unidos teve dos anos 30 até o fim da guerra. E esse New Deal é tipo... foi mais assim, o governo ajudando bastante, o governo criando empregos do nada pra galera, o governo regulando as empresas e tal. Então ele viu que nos Estados Unidos, naquela época, ele também não poderia fazer a iniciativa privada que ele queria, né, ficar livre para fazer as coisas que ele quiser e tal. Foi aí que ele teve a ideia de criar uma cidade embaixo do mar, para poder ter essa liberdade das pessoas poderem seguir individualmente tudo o que queriam para poder melhorar o coletivo, consequentemente, né? Que essa é a maior filosofia dele. É, e aí ele foi para Rapture e tal. E o mais legal do personagem, ele tem esse histórico, né? E o mais legal dele é que durante a vida dele dentro de Rapture, em Bioshock, até a destruição, a guerra civil, tudo que aconteceu em Rapture, ele tomou algumas decisões que ele não concordava. E eu vou detalhar quais decisões foram essas, o que aconteceu mais no nosso podcast do Bioshock, né? Porque eu quero deixar algumas coisas pro podcast do Bioshock. Que virá em breve, né? Virá em breve, muito em breve. Então ele teve que tomar algumas decisões dentro de Rapture que ele não concordava, que ele não achava certo na filosofia dele, mas que ele achava que tinha que ser feito para a época, né? Para resolver os problemas os colossos que estavam confrontando ele, né? Usando a metáfora aí do nosso grande pensador Pascoal, para poder derrotar esses colossos que ele estava contra na época. Então e foi essa no final foi a derrocada do Andrew Ryan. Não foi porque ele fez merda. Tem até um audio diary que você acha que ele fala assim: será que eu fiquei tão cego das minhas próprias convicções que eu não consigo mais ver a verdade? Ele falou. Mas aí depois ele fala assim: mas as minhas convicções são tudo que eu tenho e formam a pessoa que eu sou. Eu não posso perder as minhas convicções. Entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que ele realmente tem que acreditar e tem que seguir tudo que ele acredita que é certo, ele sabe que aquilo pode estar levando ele para a ruína, o que no fim levou. Entendeu? A ruína dele foi quando ele decidiu não seguir mais as convicções dele. E no fim ele percebeu tudo isso, e ele perdeu a cidade dele por causa disso. No fim, e ele percebe, tanto que ele percebe que o fim que ele chega, tipo, o jeito que ele morre, é pra poder mostrar pro personagem principal do Bioshock, né, que você, do Bioshock 1, que você joga, né, que é o Jack. É o Jack que mata o Andrew Ryan, né, e ele decidiu, o Andrew Ryan, ele decidiu morrer daquela maneira pra poder passar essas convicções pra esse personagem principal, pra ver se ele não faz merda, entendeu? Então, assim, é um personagem que tem muita filosofia por trás, tem muita... como é que se diz? Muitas teorias do porquê as coisas aconteceram. Ele é muito complexo. Eles escreveram esse cara num filme. Se o filme do Bioshock sair mesmo e sair bem, e eles conseguirem desenvolver o Andrew Ryan do jeito que ele foi desenvolvido no jogo, meu, ele vai ser um dos tipo, que nem aquela cena do Batman Cavaleiro das Trevas, do Coringa entrando naquela reunião dos criminosos lá, vocês lembram? Você vai no YouTube, você vê que um monte de gente imita aquela cena em vídeo e coloca lá no YouTube, né? Meu, se eles colocarem o Andrew Ryan, as cenas do Andrew Ryan vão ser imitadas por milhares de pessoas, assim. Porque ele é muito complexo, ele é muito legal, o histórico dele é legal, a personalidade dele é legal. Então, assim, ele não é só marcante, ele é inesquecível. Assim, e o nosso filósofo da casa, Pascoal, tava falando do Wander lá, do Shadow of the Colossus. Cara, tem muito mais coisa que você pode pegar e aplicar pra você que aconteceu com o Andrew Ryan e que faz parte da personalidade do Andrew Ryan do que qualquer outro jogo que eu já joguei. Então, pela história e principalmente pelo Andrew Ryan, que Bioshock é tão inesquecível. E pra mim, ele é disparado o personagem mais marcante da história dos videogames. Ganha de qualquer outro. E ele não é nem o personagem principal, hein? E você só vê ele no jogo... Você só vê ele cara a cara no jogo durante uma cena. Ele nunca mais aparece. E ele morre no primeiro jogo. No Bioshock 2 ele não aparece pessoalmente, né? Você tem audio diary dele. Então o jeito que eles conseguiram montar a personalidade dele e tudo foi magistral, assim. Eles mandaram muito bem. Então, pra mim, disparado o Andrew Ryan. Uns que realmente marcaram e marcaram muito mesmo uma época quando eu era mais novo são os Pokémons, né, velho? Em geral, assim. Eu sei que vocês vão querer me matar, pá, mas alguém vai ter que... alguém vai ter que falar que desse caralho. Não, para, sério, velho. Eles marcaram... Não, não tô falando que eu sou tão fã que eu pago um pau, mas, tipo, eles realmente marcaram uma época, assim, que todo mundo só falava disso, né? Mas, enfim, vou falar de outro personagem que... Eu falei, pegar, eu sei. Pegá-los eu tentarei, né, velho? Pegá-los eu tentarei. Não, mas eu vou... Esse eu citei só porque eu tô citando alguns que a gente só vai falar que realmente marcaram, beleza, tem seu mérito, mas que não vamos ficar falando tanto. Vou falar do Link, do Zelda, né? Que esse também é clichêzão, um dos meus clichês. Eu também, lógico, né? Eu poderia falar do Mario, do Sonic, mas eu vou falar desses caras porque esses aí marcam até hoje, né? Na vida de todo mundo. Mas o Link, que é, por incrível que pareça, muita gente não conhece tanto Zelda e tem gente que chama o Link de Zelda, né? Nossa. Tipo, ah, o Zelda. Pra esses que acham que o Link é o Zelda, eu queria só explicar que a princesa Zelda é a princesa Zelda. O Link é aquele carinha com a roupa verde, o gnomo, que vai com a espada, pá, um escudo, é aquela fadinha. Mas ele é um personagem... não é gnomo, só ele pra deixar é claro, ele não é um gnomo. É um elfo, né? Ele é um elfo. Não, mas na verdade eu vou explicar essa parte toda, né? Isso que é muito interessante, que me marcou muito, num dos jogos que tem, na minha opinião, a melhor história da série Zelda, que é o Ocarina of Time. Uma coisa muito legal que você... esse personagem, ele mora numa floresta onde todos os habitantes da floresta, eles são crianças e é mais ou menos como a Terra do Nunca. Eles nunca crescem. E todos eles têm uma fada que é como se fizesse parte da alma deles, assim. Ela invade a mente deles. Tipo assim, ela entra no próprio corpo deles e sai também, né? É tipo como se fizesse parte da mesma vida. E esse personagem, o Link, ele é discriminado porque... Que é o personagem principal, né? Mas ele é discriminado pelos outros habitantes da floresta porque ele não tem uma fada. E ele mesmo não sabe porque ele tem uma fada. Então, nesse jogo, já começa com esse... Digamos, esse clichê de toda a história de séries japonesas e tal. Que é aquela coisa da luta do desfavorecido, né? Eu acho muito legal, também adoro essas histórias, assim. Porque você começa sendo, tipo, um fracassado, né? Todo mundo zoa o cara, ele é excluído de várias coisas. E é legal que ele tinha sonhos, tal, uns pesadelos, assim, com um cara lá que ele não conhecia e tal. E do nada, num dia, quando ele acorda, a árvore Deku, que era meio que a matriarca desse mundo, né? De fantasia, da floresta e tal... É uma árvore que fala, né, só pra deixar bem claro. E ela envia uma fada pra avisar esse personagem, o Link, da missão dele. E aí começa uma aventura alucinante, né, de que daí ele ainda assim é meio discriminado. E ele vai, passa por vários obstáculos e tal. Eu vou dar um spoiler, mas é porque esse jogo já tem mais de 10 anos, então vou falar assim, porque todo mundo já deve conhecer. E também é um jogo famoso, assim. Mas o que eu acho muito legal nessa série é que o personagem, ele cresce muito, ele é como se fosse uma criança que vai descobrindo o mundo. E é legal que mais pra frente no jogo, ele tem uma viagem no tempo que ele se torna um adulto com uma mente de criança, assim. Ele só vai, ele a alma dele é aprisionada num reino mágico por 7 anos. E aí, quando ele retorna no futuro com um corpo de adulto e tal, mas ele continua com aquela mente de criança. E o que eu acho mais sensacional em tudo nessa história, uma das histórias que eu acho mais incríveis de todos os tempos dos jogos, é que você salva aquele mundo, você salva tudo, e quando você termina de salvar a vida de todo mundo, você vira um herói, né? Você não é mais aquele moleque fracassado da floresta, assim, ele vira um herói. Mas o mais legal é que quando ele termina de salvar tudo, a princesa Zelda manda ele de volta no tempo pra época em que ele vivia, e ele volta como um completo fracassado de novo, assim. Tipo, a vida de todas as pessoas, o destino de todas aquelas pessoas daquele mundo foram salvas por causa dele, e ninguém sabe. Tipo, ele vira um herói anônimo, assim, porque ele volta e ninguém vai saber que ele salvou a vida de todo mundo, mas ele na verdade salvou, né? Isso que eu acho mais incrível naquele jogo. É um personagem que, mesmo ele não falando, assim, porque, né, que nem eu falei, né, nesses jogos da Nintendo, o personagem principal nunca fala. Eles deixam as falas meio subentendidas pra parecer que é a sua mente pensando na fala. Mas ficou fantástico, assim. É um personagem simples, porque a roupa dele é meio que só um pano velho, assim. Mas ele é muito carismático mesmo. E um dos personagens também desse jogo que é extremamente carismático é a Fada Nave, que é essa fada que vai com ele junto, né, na missão toda. E no final ela abandona ele de novo, porque ela vai com ele só nessa pra concluir essa missão. Ela é tipo o cachorro do Fable, só que no final o cachorro não abandona, né? É, né? É verdade. Mas pra quem zerou o Ocarina of Time, sabe que aquela cena do final é sensacional, dele deixando a espada no templo do tempo e saindo assim com aquela sensação de missão cumprida, mas ele é só uma criança. É muito legal, assim. Pra quem quiser jogar, ainda vale a pena. É um jogo com gráficos antigões e tal, mas certamente é um dos melhores jogos que alguém pode jogar na vida, assim. Só vou citar, então, a moda de menção honrosa, então. Tem o Rikimaru do Tenchu. Nossa, jogava Tenchu aí, nossa, peraí. Não, foi eu, com certeza, peraí. Agora que você me falou, deixa eu só falar de novo do Rikimaru. Nossa. Velho, é só citar, Não, só citar, mas Ryu, obrigado por me lembrar. Rikimaru é um personagem fantástico. Ele, na verdade, eu acho que o Kakashi da série Naruto foi inspirado no Rikimaru, porque é igualzinho, opa. Assim. Também acho a semelhança muito parecida. Muito parecido, né? Em tudo, até a cicatriz no rosto. Mas e se não for, ele é pelo. O Rikimaru é no mínimo o pai do Kakashi. É um plágio. Mas o Rikimaru é um personagem fantástico também, que vale a pena vocês jogarem Tenchu. E é muito legal também, eu vou dar um spoiler, porque já faz 10 anos também. Mas no final é muito legal a cena do final, porque ele é um assassino que é contratado pra salvar uma princesa lá do filho do senhor feudal, sei lá quem era o cara, mas a filha dele era importante. Aí vai dois assassinos. É, né? Eu nem lembrava o nome do cara. E é legal que conforme vai indo, ele se vê naquela missão, no final ele dá a própria vida pra salvar a menina, assim. É muito legal você ver, né? Um cara que era um ninja, que era um assassino, que mata milhares de pessoas durante o jogo, mas que no final ele dá a vida pra salvar a vida daquela menininha, assim. Mas é bem legal. Valeu a pena lembrar. Menção honrosa total aí. Valeu, Ryu. É, a história esse, do plano esse cast dele tá o mais spoiler da história, né? É verdade. Caramba. É, então, vamos colocar isso no texto inicial. É lá, o spoiler cast. Mas manda aí, Rio, as menções honrosas. Uma menção honrosa rapidão também do Pac-Man, né? Completou 30 anos agora, Pac-Man, um dos personagens mais marcantes da época do Atari. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha irmã, pro meu pai e pra você. fala aí, Rio. Coloquei também o Yori Agami do King of Fighters. Com certeza. Também pela personalidade dele, também merece um destaque. O Terry Bogard pela série Fatal Fury. Aí a Amaterasu do Okami, né? Ah, esse que eu tenho, cara. Concordo também. Pode querer, animal esse. Isso, o Samanusuke lá do Onimusha. Ah, e tem um que eu acrescento também, que é o. Eu sei que o Pascoal não vai gostar, mas é o Dante do Devil May Cry. Ele tem uma personalidade bem forte, né? Não, a personalidade marcante dele, eu concordo que é forte, sim. É que eu não curto aquele jogo, né? Mas enfim. É o legítimo perco amigo, mas não perco a piada, o Dante, né? É, exatamente. Ah, tem o Leon do Resident Evil também, né? Porque, também. Imagina, você no primeiro dia de serviço lá, saindo da academia, você chega na tua cidade pra trabalhar e tá com a cidade infestada de zumbi, né? O cara é muito azarado, né? É legal, é muito legal ele também, a personalidade dele no Resident 4, que pode demonstrar bem mais, porque foca só ele, né, mas é bem legal. Don't worry, Ashley, I'm coming for you. Ele tem uma personalidade bem legal mesmo, assim, mas enfim, né? Merece, aliás, né? Do Resident, acho que ele é o mais marcante de todos, né? Ah, com certeza. Aliás, dos personagens femininos, falando em Leon ali, né, tem a contrapartida dele, que é a Ada Wong, né, que também é muito marcante no jogo, assim, né? Verdade. É, também. Olha a personalidade dela. Eu coloquei o Harry Mason também, do Silent Hill. Também. E eu sou o Bad Guy do Guilty Gear, né? E eu colocaria o Pyramid Head também, que além de marcante, ele é aterrorizante, né? Cara, também. É terrível. Oh, mas aproveitando essa sessão menção honrosa, eu também queria lembrar do Fox McCloud, né? Do Star Fox, é um personagem legal. O Donkey Kong e Diddy Kong, que são a dupla de macacos mais famosa do mundo dos videogames, que também são personalidades fantásticas, e assim, puxando o saco da Rai um pouquinho, o Banjo e o Kazooie também é uma dupla dinâmica aí que ficou bem marcante também na época do 64. Então, esses foram os nossos personagens marcantes. Como vocês puderam ver, ainda sobrou muitos pra falar, né? A gente tinha muita coisa pra falar, por falta de tempo a gente não falou. Então, se vocês tiverem mais algum personagem marcante aí, deixem nos comentários, a gente quer saber. Eu duvido que a gente esqueceu algum, porque o nosso grande amigo filósofo Pascoal aqui relembrou a vasta maioria na menção honrosa. Então, vamos ver se a gente esqueceu algum. E eu tenho certeza que o Pascoal, quando ler, vai falar: puta, é mesmo, cara, que merda. E no próximo podcast ele vai falar. Mas valeu por ouvir aí. Deixem os seus comentários. E agora apareceu um new challenger, um novo desafiante aí pro OrionCast, o Homem Mal presente na área. Fala aí, Homem Mal. Opa, fala aí, pessoal. E aí, Homem Mal. E ele irá participar do nosso segundo quadro, que é o que estamos jogando. É, e ele vai nos agraciar com alguns jogos de PSP, provavelmente, né? Vocês viram os reviews que ele anda colocando aí, então a gente vai ter um representante PSP nesse cast. É, e vou começar comigo. É, o que estamos jogando? Eu estou jogando... É pouca coisa, na verdade, mas são coisas novas, o que é bom, né? É bom a gente sempre falar de jogos novos. E o que eu estou jogando bastante, que eu gostei muito, muito, eu estou gostando muito de jogar esse jogo, é o Red Dead Redemption. Que, para quem não sabe, é o jogo de Velho Oeste da Rockstar, de mundo aberto. É tipo um GTA no Velho Oeste, só que ele é muito mais que GTA. Eu gostei... Eu primeiro já saí jogando ele no multiplayer, né? Eu não tinha muito tempo pra jogar quando eu peguei o jogo, né? Quando o jogo chegou. Então eu só fui jogar um pouquinho de multiplayer, só que eu fiquei jogando umas 2-3 horas de multiplayer. É difícil você pegar o jeito no começo, mas depois quando você pega o jeito, o multiplayer é muito legal, tipo... Você pode montar uma gangue de até 8 pessoas, e aí você pode ir nesses esconderijos de criminosos, e aí as 8 pessoas vão, atacam um forte ou a vila de criminosos e tal, pra matar todo mundo e poder conquistar esse lugar, né? E tem vários no jogo. Tem uns 7, 8, eu acho, assim, né? E tem várias outras coisas pra fazer também. Tem os policiais, você pode matar os policiais, aí você fica com um preço na sua cabeça. E aí os outros jogadores que estão jogando o jogo, eles são avisados de que há um personagem que está com um preço fixado. E aí eles começam a te caçar para te matar e poder ganhar esse dinheiro e esses pontos de experiência, entendeu? Dá para cooperar? Não dá pra camperar, porque você fica no mapa direto, como um pontinho lá. Então é impossível camperar. Mas já tinha UAV nessa época? Não, o multiplayer do GTA 4 é assim também, né? Não tem como você se esconder. Então, eles fizeram a mesma coisa pro Red Dead também. Mas eu vou falar, assim, não sei se o pessoal vai concordar comigo depois de jogar, mas eu acho o multiplayer do Red Dead muito melhor que o multiplayer do GTA 4. E isso eu digo no free roam, né, que é o modo que o mapa fica aberto pra você e você pode fazer o que você quiser. Não é assim, um free for all ou nada. Tem também, tem o free for all, tem o time contra time, tem esses modos de jogo, mas o que eu gosto é o free roam, que você é livre para fazer o que você quiser. Quando você se junta numa gangue, o líder da gangue consegue colocar uma flag no mapa, aí isso fica azul, um caminho azul para você seguir lá, né? E é muito legal, tem muita coisa para fazer, muita coisa para colecionar. Eles conseguiram acertar direitinho o ponto no multiplayer. E os cavalos eu achei muito legal. Você pode pegar cada vez um cavalo melhor, né? Conforme você vai subindo de nível. E é muito legal, cada um. Você começa montando num burro, né? Aí, nossa! E é muito legal, porque ele é muito lento e ele é baixinho, parece um pônei, assim. Aí você vê os caras correndo de cavalo mó rapidão e você no burrinho lá, toc, toc, toc, toc, toc. É muito legal. Eu já tô num nível bem alto, eu tô no nível 21, 22 já, de 50, né? Tem 50, pode ir até 50. Então, tem challenges pra completar, tipo, mate 5 pássaros, aí você completa o challenge. Aí tem um monte de coisa pra fazer, assim, é muito legal. E eu joguei um pouquinho do single player também, joguei umas 2-3 horas do single player. E o single player é muito legal, a progressão da história é legal, a história do jogo tá bem legal. Quantidade de coisas pra fazer também. No single player tem uma coisa que não tem no multi, que você tem um laço e você pode. E se você vai atrás de um criminoso procurado, por exemplo, você pode atirar ele na perna, aí você joga o laço nele e você leva ele vivo. Coloca ele no cavalo, você leva ele vivo pra ganhar mais dinheiro. Então tem uma dinâmica melhor, assim. E é bem legal, você vai. As missões são legais e tal. Tem uns personagens bizarros, que já é coisa de Rockstar mesmo, né? Então eu recomendo muito o Red Dead Redemption. E eu quero que vocês, companheiros, comprem esse jogo pra gente poder jogar o multiplayer e fazer a Gang Orion Games lá, cara. pra gente poder matar os caras, que eu acho que vai ficar bem legal. É o bando do Orion Games, né? E outro que eu não joguei, mas eu só pus também que veio foi o Mass Effect 2. Assim, eu terminei o Mass Effect 1, na verdade. O que eu venho jogando mesmo é o Mass Effect 1. Eu terminei ele. Eu gostei muito da história no fim. A história não tava funcionando muito bem pra mim, eu não tava gostando muito. Só que no fim a história fica legal. Então eu recomendo bastante Mass Effect 1 também pela história. Eu consegui fazer um personagem bem legal lá. Eu fiz a grande maioria das... Eu acho que eu fiz todas as missões secundárias. Eu consegui terminar todas elas. E todas essas decisões que eu fiz vão passar pro Mass Effect 2, né? Eu tô muito animado pra jogar o Mass Effect 2 por isso. E acho que é isso, né? E os jogos de música mesmo, o Lips, que eu jogo bastante, o Rock Band 1, Rock Band 2. Eu peguei o Rock Band 1 emprestado do meu primo para poder passar as músicas do Rock Band 2. Então eu fiz isso também, tô jogando bastante. E é isso aí. Joguei o Red Dead Redemption. E se algum ouvinte aí comprar ou tiver esse jogo e tiver online, me adiciona na live lá pra gente montar uma gangue junto. Vai ser bem louco. Então, essa semana eu comprei o Mario Galaxy 2, né? Comecei a jogar. Era um jogo que eu já tava esperando há um bom tempo. E realmente é um jogo que superou as expectativas, assim. É um jogo muito bom mesmo. Quem gosta de Mario, jogue, pelo amor de Deus, porque é um jogo muito bom. E até o Mr. Bubbles, que não tá aqui pra falar, mas também tá jogando, ele achou o melhor Mario de todos os tempos, né? Eu também gosto de vários Marios dos antigos, assim, mas realmente... Mario Galaxy 2, ele vem com tudo, assim. No 2 tem o Yoshi, né? Não tinha no primeiro, agora ele é jogável e tal. E ficou muito legal, assim, os poderes do Yoshi. Ele, dependendo da fruta que ele come, ele fica de uma cor e ele faz um poder diferente, tipo, sai correndo, assim, muito, muito rápido. Então tem umas partes que você tem que correr desviando os obstáculos numa plataforma que vai dando looping e tal. Estilo meio Sonic também. Mas que se você bater, ele perde o embalo, né? Então ele acaba caindo, assim, no infinito lá. E eles criaram muita coisa nova. Aquela roupinha de nuvem é muito legal também. E... assim, o jogo é sensacional mesmo. As fases estão bem mais difíceis e também muito mais bem boladas, assim. Tem referências de todos os Marios. Tem coisas do Mario Bros. 1, do 2, do 3, do Mario World, do Mario Sunshine, Mario 64. Inclusive... Ah, não vou spoiler não, mas tem muita coisa legal, assim, vale a pena mesmo vocês jogarem. Quem puder, compre. Quem tiver um Wii, compre, é obrigatório. Bom, pessoal, ultimamente eu tenho abandonado aí os consoles grandes e tô focando aí no PSP, porque saiu muita coisa nesses 2 meses, muita coisa mesmo, não vou nem falar muito, porque eu tô fazendo review de tudo que eu tô jogando aí, colocando no site, esperando a opinião de todo mundo, dando uma dica aí do que é bom, do que não é bom. É só pra citar a lista aí, só no PSP eu tô jogando Dante's Inferno, Prince of Persia Forgotten Sands, Naruto Ultimate Ninja 3, Mod Nation, e dois deles já tem o review, pode ver lá e conferir. E os dois que eu tô jogando agora, que é o Naruto, eu não conheço muito da história do Naruto ou dos outros jogos de plataforma, mas ele dá a impressão que é um jogo de tabuleiro. É bem, bem diferente a jogabilidade dele, e eu creio que não segue muito a história do desenho não. Então acho que quem é fã do desenho vai meio que se decepcionar, mas acho que quem é fã da série de jogos aí tem um bom jogo. Tudo que foi mostrado de screenshot na internet aí é tudo enganação, tudo coisa ridícula, porque o jogo ele é bem diferente do que foi mostrado, até do próprio preview que eu postei, mas vai ter o review lá no site, lá vocês podem conferir. E tô jogando Prince of Persia também, como já tem o review lá no site, é meio, não é lá essas coisas não, vou jogar só pra terminar mesmo. E tem o Dante's Inferno também, que é muito, muito, muito parecido com a versão grande, a versão dos consoles normais. Só você percebe que o gráfico ele é bem abaixo, tanto que os vídeos do jogo são os mesmos vídeos da versão de 360 e PlayStation 3. Então fica um contraste muito esquisito, assim, sabe? Você tá jogando a tela ali e tá um tipo de gráfico. Aí entra um vídeo um gráfico totalmente diferente, sabe? É até meio estranho de você ver o vídeo assim, depois você volta pro jogo e fala, nossa, que porcaria. Mas é uma versão de console pequeno, né? Então, acho que tá bom demais. Só de não terem cortado nada do jogo, já tá ótimo. É verdade. E por enquanto, é isso aí, jogando o meu Call of Duty 4 aí de sempre. Ai, meu Deus. Isso aqui nunca vai parar esse desespero, né? Inclusive, até peço desculpa aí que fiquei jogando até as 6 da manhã e não acordei a tempo de participar da outra parte do podcast. Pra vocês verem o quanto vai o vício. Mas isso aí eu só vou parar quando tiver a Cruz de Malta. Cruz de Malta? Sério? Aí eu paro. Aí eu penso no que eu vou fazer. Aí eu movo pro 2. Aliás, vou até. Eu não sei, acho que não vai dar tempo. Mas. Pessoal, eu não lembro quem tava. Só mandar um recadinho, aproveitar aí pra dar uma alfinetada. Ou coisa que só tem na live aí, na semana que vem, o pessoal vai poder jogar com o Ozzy no Modern Warfare 2. Quem tem Modern Warfare 2 fica de olho nos eventos da live lá, que o Ozzy vai aparecer ele e o filho dele pra jogar. Ah, que louco! Nossa, imagina o Ozzy jogando. Deve ser ruim pra caralho. Deve mesmo. Completamente bizarro. É, por isso que vai ele e o filho dele, né, cara? Que louco. Ah, legal, acho que eu vou tentar jogar com ele, sim. É sempre complicado esses eventos. Tem alguns que eu tento, mas esse eu vou tentar de novo. Nesse dia vai ter tanto cara com login de Ozzy no coisa. Não, é um login fixo. É Ozzy espaço GWF. Isso mesmo. Só adicionar ele na lista lá. E foi se só ele te chamar aí, o pessoal fica reclamando aí. Ah, PCN é gratuita, então chupa aí, ó. Caramba. Não, então, concordo, hein? É isso mesmo. PSN tem essas merda? Não tem. Sei lá, né? Não sou fã da Sony, não, mas eu acho que também não justifica você jogar. Não é o que vai salvar o jogo, né? Online, né? Tipo, chupa! Mas... então, tô jogando só isso aí mesmo do PSP, tô de olho aí nos novos lançamentos, já vai sair Metal Gear. E saindo aí, eu confesso que vai ser o melhor review de Metal Gear que todo mundo vai ler, porque eu não gosto de Metal Gear, então vou ser franco. Eu vou fazer o review, homem, desse aí. Só guarda. Tá encomendado. Falando do PSP. Mas qual que é? Qual que é o nome do jogo? É o Peace Walker. É um exclusivo pro PSP. Ah, tá. Vai sair agora. Esse que você vai fazer o review também, Rio? Tu ia fazer, homem, ó. Os dois podem fazer. A gente vai ter dois pontos. Ele não vai fazer nada. Então vamos fazer assim, cara. Vou te fazer uma proposta, cara. Faz o seu review, eu faço o meu e a gente posta na mesma matéria. Yeah! Rio, o jogo é muito bom, não sei o quê. Homem mal. O jogo é uma bosta, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a gente mescla os dois artigos pra fazer uma visão bem interessante. A EGM aqui no Brasil fazia isso, né? Colocava o ponto de vista de vários caras, assim. Eu acho bem legal, porque daí você vê o ponto de vista de quem gosta. A ideia é essa, o site... de review, né? O site foi feito pra isso mesmo, né? Esse sistema novo é pra colocar vários pontos de vista do mesmo negócio, né? Tem como fazer isso. Então, falar bem rápido do que eu tô jogando, porque a gente até fez um cast desse jogo, então não vou me aprofundar muito, porque eu vou ficar só... repetindo informação, que é o Super Street Fighter 4, né? O que eu acho dele é que ele é o Street Fighter 4, só que é bem super. Mais... Super! É exatamente isso. O nome do jogo, o título do jogo já explica o que ele é. É com mais personagens, né? A jogabilidade dele tá melhor mesmo que a do Street Fighter 4. Eu achei que ficou bem mais fácil fazer alguns comandos que eu não conseguia fazer antes, tipo o Super Combo do Guy ou do Vega, agora eu consigo fazer até fácil. E o cenário é muito, muito, muito bonito. As finais e as aberturas também estão bem legais. E é um jogo que vale a pena. Quem não comprou ainda o Street Fighter 4, pode comprar o Super sem medo, que vale a pena. É um jogo bem legal. Até saiu o Ultra, né? Até saiu o Ultra, depois o Hyper, depois o Championship Edition, depois o... Zero alguma coisa. É. Só esse? Você não tá jogando mais nada, não? Lógico que ando, né? Porque, tipo, Rock Band sempre, né? Mas eu até desconsidero porque... Toda vez, né? Não, beleza. E você, Rio? Bom, eu tô jogando no PlayStation 2 o Ico, Ou é Aiko? Como é que fala? Ico ou é Aiko? Aiko. Aiko. Ah, tô jogando esse dali e joguei só um pouquinho por enquanto, mas tô gostando bastante. Ele tem aquela mesma atmosfera do Shadow of the Colossus, né? E por enquanto tá bem legalzinho. É bem simples e tal, mas ele tá muito, muito interessante mesmo. E também daí tô no PC, não sai o Win 11 9, não sai do PC, né? Isso eu sempre jogo, né? E tô esperando aí, tem um amigo meu aí que já tem, ele tem o PSP e tudo, e tá encomendado o Metal Gear, né, o Peace Walker, e a hora que chegar nós vamos jogar esse aí também. Eu vou só dar uma diquinha aí, que ultimamente eu tenho jogado bastante coisa do iPhone e do iPod Touch. E olha, tem me surpreendido muito, viu? Então, quem tiver a fim de comprar um MP3 player aí, alguma coisa assim, tiver um dinheiro pra gastar, pode comprar sem medo aí um iPod, um iPhone Touch, porque tá quase do lado do PSP, viu? Me surpreendi demais. Então, pessoal que tiver uma grana sobrando aí, pode comprar, que vai ter uma plataforma de música e de games também muito boa. É, boa dica, que eu tô pensando em comprar um iPod Touch mesmo. Então é bom saber. Será que a Apple vai derrubar a Nintendo mesmo, como andaram falando aí? Ah, não. Olha, derrubar, sim, não derruba não, mas eu me surpreendi. Joguei Chinatown Wars no. Mas vira um concorrente, ué. É. Isso não tem problema, virar concorrente. Eu acho que concorrência é saudável, mas se nem a Sony derrubou a Nintendo, né, quem vai derrubar, né? Não acho que derruba problema, não, mas vira um concorrente, o que é ótimo. É bom. Sabe qual que é o problema? Já que entrou nesse assunto, vamos terminar ele rápido. O problema, cara, é que os jogos do iPod são muito mais baratos que os jogos de PSP e de DS. É, mas talvez a densidade deles não seja tão grande, de todos, né? Então, com suas exceções, não sei se... Porque eu acho que fica meio difícil. Você compra um bagulho que faz várias coisas, é difícil uma das coisas ser muito boa. É a mesma coisa que nem o jogo de PC. É excelente? Cara, é, mas... eu acho que é melhor você cortar aí, viu? Porque é... Cara, se você ver o Chinatown Wars do iPod, é a versão, é o gráfico do PSP com todo o sistema de toque do DS. É a Nossa. Melhor versão de Chinatown Wars que existe. Louco, cara, Street Fighter 4 é muito louco. Tem todos os... Não tem todos os personagens, mas tem os counters, tem aquele especial que você faz revenge, tem os especiais normais. O gráfico é muito bom, cara. Você percebe... O cenário é fixo, tudo bem, mas os personagens, eles são todos renderizados, cara. Meu, é muito, muito, muito bom, cara. Então, eu acho que... Eu vou ter que apressar a minha aquisição. Eu acho que é eu acho que é um concorrente... Devido ao preço, cara. Porque os preços lá são muito mais baixinhos do que você comprar em outra, né? Você entra na Apple Store, baixou, acabou, cara. Não tem loja, não tem mídia, não tem intermediário, não tem envio, não tem chip, não tem nada. Então eu acho bem atrativo, cara. Só que o preço do hardware é meio salgadinho, mas... Profeta Homem Mal falando que Apple será um grande concorrente de consoles portáteis até agora, né? Vamos ver se eles criam o Cube. Né, sei lá, se eles criam algum console de mesa aí pra entrar nessa indústria. Mas legal, eu tô com vontade mesmo de comprar um iPod Touch, isso me deu só mais um motivo pra comprar. Mas eu já joguei o iPad, eu já joguei um jogo do Simpsons no iPad, jogo de corrida, eu achei interessante, mas nada muito, muito impressionante assim que me faria comprar um iPad, não. Mas vamos ver, né? Quando eu pegar um iPod Touch aí mais pra frente, eu vou ver se eu faço o review também e falo aqui desses jogos. Porque acho que só você que tá jogando mais, né, ele. Ninguém mais aqui teve muito contato. Mas legal, é bom ter esse feedback bom aí. E é isso aí, isso é o que estamos jogando. E tá na hora de dar tchau, cruze, tchau. Quem Nossa, lembra disso? Se enterrou, hein? Foda, né? Eu acabei de lembrar, mano. Então, falou, obrigado pelos comentários. Deixem sempre comentários, sugestões pra gente. E obrigado por ouvir e até o próximo cast. Falou, gente. Falou. Falou. Falou.